maior que o casulo. É a hora que para o ácido. Tudo tem um tempo determinado. A lagarta não sabe muito bem quem é, assim como você não sabe muito bem quem você é depois desse tempo. Você não sabe do que você é capaz. Você não sabe se vai continuar como você era ou se você vai conseguir voar. O que é isso? E começa a fazer força. Assim como o pintinho faz força para sair da casca do ovo. Assim como todo tempo, um novo tempo, tem que ser tomado à força. A borboleta começa a tentar fazer força. E você não pode cortar o casulo, não. Sabe por quê? Se você for lá ajudar a borboleta a sair, ela vai sair e não vai voar, porque não tem musculatura formada para isso. Deixa a borboleta fazer força. Não te ajudaram, não é porque não te amavam, não. Não foram te tirar dessa situação, não é porque não te amavam, não. É porque Deus queria que você fizesse força. Faz força. Exercita. A primeira coisa que um médico psiquiatra diz para alguém que está deprimido é: vamos fazer exercício, vamos para a esteira, vamos puxar ferro. Você está atônito, não fica sentado aí no rio. Levanta, movimenta suas asas. Ninguém me ajuda. Que dó de mim. Ninguém vai te ajudar. Porque para essa dimensão que você vai agora, só o Senhor pode te levar. Não é a vocação da sua família. Não é o chamado dos seus pais. Não é o teu patrão que vai te promover. Não é o teu ex-marido que vai te curar. Não é a tua ex-mulher que vai vir juntar seus cacos. Não tem ajuda externa. Saiu do casulo é para voar. Borboleta vai, começa a sair. Começa a sair. Começa a bater a asa, ela tem que secar pouco, está muito molhada. E o que que o médico diz? Pega sol. Vai pegar sol. A luz do sol vai despertar em você hormônios, vitaminas. Já ficou no sol? Eu tenho essa mania. Às vezes eu acordo, estou muito tempo dentro de avião, muito dentro de casa. Eu acordo, vou eu, a Laura e a Chloe. A Chloe é minha cadelinha. Eu tenho uma cadelinha que deve ter 200 gramas, ela assim. Exagerei, né, Emerson? Quanto é que a Chloe pesa? Não lembro agora, que a gente tem que dar remédio, tem que fazer conta sempre, né? É uma chihuahua, gente. A chihuahua, a gente coloca ela lá, perto da piscina, a caminha dela, aí ela já sabe que é a hora, ela vai lá pro sol, aí fica lá. Eu olho para ela e digo, é uma cachorra feliz essa cachorra. Meu Deus do céu. E ela se estica. E ela, daqui a pouco ela sai da caminha dela, vai um pouco para a sombra. Aí ela acha que ficou frio, volta pro sol. Aí acha que suou, volta para a sombra. Ela faz o que quer da vida. Fica com aquela barriga rosa para cima. Tem hora que a gente precisa secar. A borboleta também precisa secar. Ela sai, já está pronta. O musculão já está lá, ó. Conseguiu sair do casulo. Não está mais na escuridão, mas é muita revelação. É muita luz ao mesmo tempo. É muita coisa para descobrir. Descobrir o que aconteceu no corpo dela. Descobrir como é que estão os braços, as asas dela. Olhar e começar a focar tudo de novo. O que é que eu sou capaz de fazer a partir daqui? Eu saí da escuridão. Eu saí desse casulo. Eu saí dessa prisão. Eu saí... do que eu sou capaz agora? Existe um tempo de adaptação depois que você sai desse tempo de casulo para essa nova dimensão. A borboleta está pronta. Ezequiel está pronto. Todo mundo que estava no exílio não acreditava muito nele, acreditava que era momentâneo, que logo a economia ia voltar ao normal, que aquilo era só um susto. O profeta sabia exatamente da responsabilidade, por isso ele sofria um pouco mais do que todo o povo, apesar da perseguição ser igual para todo mundo, para a liderança e para quem estava junto como multidão. Mas ele se levanta debaixo de uma revelação, depois do tempo de sofrimento, e Deus o usa como boca profética sobre todos que estavam no exílio. E ele levanta como quem não tem o que perder. Ele levanta pensando: se morrer, morri. Se ninguém entender, problema. Eu estive morto mesmo. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei quanto tempo eu tive no escuro. Eu provei de toda a crise do crisol. Eu fui derretido por dentro e por fora. E agora sim, diz o Senhor. Ah, você está entendendo, né? A crise que ele passou não o desqualifica para a obra que Deus tinha para a vida dele. A tragédia que ele viveu não o desqualifica para o tamanho da obra de libertação que Deus estava operando no meio do povo. Pelo amor de Deus, quem foi que te desqualificou? Quem foi que disse que tu não presta mais? Quem foi que disse que você não presta para essa nova dimensão, para esse novo tempo profético? Quem é que falou para você que você foi nascido do tempo errado agora, profeticamente falando? Você está no tempo certo, só precisa focar a luz agora. Mas o lugar do entre é o lugar de agonia. O lugar do entre, o lá e o cá, é onde você mais precisa crer que Deus está trabalhando. É quando a luz apaga. É quando a dor vem. É quando ninguém pode te ajudar. O lugar do entre. As coisas que estão entre, que não decide, que não volta atrás. Meu Deus do céu, o lugar do entre. Eu já estive algumas vezes no lugar do entre, entre uma coisa e outra. E o pior lugar do entre que eu tive foi em 2012. Quando eu comecei a recuar profeticamente, porque tinha medo de pular e pensar, o que que vão pensar se eu começar a pregar o que eu penso? O que é que vão pensar se eu começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer desde lá do colo da minha avó, lá em colégio, na casa que eu fui criada, debaixo de cura e revelação e cura divina e profecia. O que é que vão pensar? Uma mulher pregando? Vão me destruir. Quando eu era adolescente, que eu pregava lá nas praças, que eu pregava no meu bairro, na minha igreja lá na Vila da Penha, era uma coisa, mas agora eu tenho um púlpito para a nação, eu tenho países me assistindo. O que é que as pessoas vão pensar? Acho bom eu me adequar. Comecei a retroceder. Falei, eu vou ficar quietinha porque eu não crio problema. Quando eu soltava um pouco mais do que queria dizer, alguém vinha dizer, olha, acho melhor, olha, vamos falar. Aí eu dizia, é melhor ficar politicamente correta, né? Porque aí a gente cabe em todas as denominações, porque aí a gente fica assim de bem com todo mundo. Então me deixa guardar a minha harpa, eu vou colocar ela lá no salgueiro, vou pendurar a minha harpa no salgueiro e me recolhi a minha insignificância e sentei na beira do rio Quebar, atônita. Um dia nós estávamos conversando com um amigo pelo telefone, temos costume de alguns amigos, nós conversamos juntos, o marido, a esposa, lá eu e Emerson, no Viva Voz, dando discipulado, ele começou a falar de alguns sonhos, e a gente feliz com os sonhos deles, dos dois, e de repente eu falei, Emerson, eu não tenho mais sonho. Eu estou feliz com o sonho dele, mas quanto tempo tem que eu não sonho? O que que eu vou fazer agora? Entrei em uma grande crise ministerial, precisando definir minha teologia. Eu disse, mas como é que eu vou lutar contra aquilo que fui criada? Fui ensinada desde criança, o meu chamado foi esse. Eu fui chamada de maneira sobrenatural. Eu aceitei Jesus dentro de um arrebatamento. Não dá para me colocar numa forma. Eu não consigo agradar as pessoas. E eu comecei a me diminuir, me encolher. Esse tempo se juntou com o tempo de decisão profissional. Eu tinha que decidi para que gravadora que ia, se ficava. Foi um tempo de muitas decisões. E eu não percebia que eu estava entrando num casulo forçada. E eu comecei a ficar chateada com aquele casulo. Eu ia pregar e dizia, acho melhor não. Se eu colocar as mãos sobre as pessoas, se eu começar a impor as mãos, e se as pessoas caírem, e se as pessoas forem curadas, e se as pessoas começarem a falar sobre isso, e se as pessoas, minha cabeça, vozes, né? Pensamentos. Fui me recolhendo, fui escondendo meu ministério, Olha, não fale em línguas em público. Você pode ofender alguém. Olha, você é muito carismatiquinha. Acho bom você segurar a tua onda. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E eu fui entrando. Um dia eu estava em casa e eu senti uma ardência na minha cabeça, muito forte. E quando eu passei a mão, um tufo de cabelo assim saiu da minha cabeça.